Sons, Norte Sons, Norte Sons, Saudade. Olá, família Saudade. Olá, família Saudade. Agora vai começar o verdadeiro espetáculo de saudade. Com o consagrado DJ Comprido Saudade. Consagrado e considerado pela Legião da Saudade. Um dos melhores DJs de saudade no Pará. E a nossa família Saudade aqui do Imperial, como é que é, meu irmão? E sem asfalto, sem ambições. Bora curtir, bora dançar e bora recordar. Não tem guerra. Se pingue-pongue e pai d'égua. Diamantina e Norte Som. E Norte Som e Diamantina. Bora nessa, meu irmão. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Saudade, saudade. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol, já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se DJ Comprido. Norte Som Saudade. O milionário em recordações. Eu fiz o mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. E a nossa família, como é que é, hein? Vem ver comigo, amor, vem ver o céu. Nossa segunda da ressaca aqui do Imperial. Tá só começando, meu irmão. Nova cor da vida. Vem ver o sol. O milionário em recordações. Aquele amor que vivemos ficou no passado, mas a verdade é que ainda te amo demais. O milionário em recordações. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado. Mas essa música aí vai pro patrão que pediu, tá aí a música. Ao beijar o... Bora dançar, bora recordar só na manhã. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. DJ Wellington original. Já gravando aí a primeira parte com o DJ Comprido. Ao meu lado. Bora o Wellington! Sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Norte Som Saudade. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Vida me deu você. Por quê? Por quê? Foi pra depois te levar assim pros braços de outro alguém. A vida sabe que sem você não sou ninguém. O milionário em recordações. Norte Saudade. amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado, mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Norte saudade. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Saudade gostosa, saudade pairega. É a nossa segunda da ressaca aqui do Imperial. Porque foi pra depois te levar assim. Um milionário em recordações. Melhor de mim, pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só disse: nossa família já chegando juntinho. Entrei pra curtir a ressaca aqui do Imperial. Pode crer, meu irmão. O amor.